Vale a pena lembrar, né? Afinal, fluxo. Calma, calma, calma. É o milagre da DF. Já sabe, né? É o brabo na pote. Já de ser brabo, né? Hoje ela tá um nojo, tá sensacional. Pode vir bandida, meu bonde te dá moral. Vai sentar gostoso, vem quicar no grau. E no final de tudo, rebola pros marginal. Além de ser gostosa, na dança é profissional. O cachorro do Mandy.